Mm-hmm. Salvador, bom dia, voo. Voo 961, Avenida F para Guarulhos. 1161, bom dia, para Guarulhos, nível 360 aprovado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da El, Leda Motiva. E Uppers 1-0 até Taubaté. 5430, transponder, controle 1-20-8. Autorizado Guarulhos, nível 360. A pista é 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda Motiva. Uppers 1-0, Taubaté. 5430, transponder, 1-20-8. A frequência para o gol 1-1-61, na ponto 7. Uno 1-61, com atendimento correto, por gentileza para o táxi, chame sola em 1-21-1. 2-1-1 para o táxi, o gol 1-1-61, graças. Paulo, Salvador, bom dia, voo 1161, no pushback, acionamento, 1177. Mano, 1161, bom dia, autorizado, estou em pronto para o táxi. Autorizado, chamada para o táxi, o voo 1161. 1161. Para o táxi, o POB 1751. Autonomia 4 horas e alterna Galeão. Uno 61, táxi autorizado via parte Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, com ajuste no 0 no 2, novo. Ajuste no 0 no 2, autorizado parte, pleno ponto de espera da 10. 8, 9, o voo 1161, muito grato. Paulo Salvador, aqui é o Gol, gostando mais. Paulo Salvador, aqui é o Gol, gostando mais. Por gentileza, confirme a matrícula. Golfe-Tango Mike. Golfe-Tango Mike, prossiga. O Golfe-Tango Mike, 43, solicita a autorização do remoto para o número 7 do pátio principal. O Mike, chame o solo em 121 decimal 1. Está autorizado o início do reboque e reporte da saída do pátio 3. A senhora quer que chame no 121 no décimo 1, é isso? Afirmo. Paulo Salvador, aqui é o Gol, Golfe Tango Mike. Golfe Tango Mike, está autorizado o início do reboque e reporte na saída do pátio 3. Salvador, bom dia. Gol 1161, ponto espera da 10, pronto. 1161, bom dia. Linha decola 10, vento 310 graus, 3 nós. Autorizado a decolagem da 10 para o gol 1161. 61, decolou aos 37, controle 120, destino 8, bom voo. 208, para o gol 1161, muito grato, bom dia. Salvador, aqui é o Gol, Gol Mike, pronto para ingressar no pátio principal. Autorizado, reporte ao término do rebote, Gol Mike. Reportarei ao pé.